Na montanha de Gilboa, a sombra se fez. Ungido caído, um lamento talvez. Saul e Jonatas em batalha foram valentes que caíram, o povo chorou. Oh, como caíram os valentes no meio da peleja, ó Senhor. Lágrimas caem, corações feridos, Saul e Jonatas. Nosso amor é dor. Um homem se aproximou com vestes rotas, trouxe a notícia que o céu fez notas. Eu sou a Malequita, ele disse aflito, mas a mão do Senhor nunca foi ferido. Oh, como caíram os valentes no meio da peleja, ó Senhor. Lágrimas caem, corações feridos, Saul e Jonatas. Nosso amor é dor. Lágrimas no chão, orvalho não há. Montes de Gilboa, o lamento a soar. Coroas caídas, a honra se foi, mas em nossos corações sempre estarão, pois. Oh, como caíram os valentes no meio da peleja, ó Senhor. Lágrimas caem, corações feridos, Saul e Jonatas. Nosso amor é dor. Angustiado estou, meu irmão, meu amigo. Teu amor era doce, um laço antigo. Como caíram juntos, separados não estão. Na eternidade, novo coração. Oh, como caíram os valentes, mas em ti, Senhor, a restauração. Lágrimas caem, mas a esperança renasce. Saul e Jonatas, em ti a salvação.